trinca colombiana. Minha luta, meu valor, meu instinto, minha força, minha fé, meu espírito. Superamos uma era, uma crença. Avante, sempre leal no ideal. Constante. Cada canto, cada povo, um mundo, um codinome. Sua beleza é rara, não importa a aura que se esconde. Todos fizeram do passado legado, aprisionando várias guerreiras. O errado nunca foi cobrado, na real apagado. E agora as consequências, não importa a etnia, cor, classe ou crença. Somos perseguidas séculos, queimadas na fogueira. Ninguém estende a mão, pior se for mãe solteira. Você que escolhe dar pra vagabundo nada que não mereça. Já foi o tempo de Nefertiti, Cleópatra no pedestal. Pra mim toda mulher ainda merece um Taj Mahal. O som que nasce pra uma, nasce pra todas. Todas etnias matam um leão por dia. Merece o mundo em sua luta, sua coroa. Sol que nasce pra uma, nasce pra todas. Todas etnias mata um leão por dia. Merece o mundo em sua luta, sua coroa. Todas as tribos é seu legado de vida. Só muda o nome e o endereço, pois nossas dores são as mesmas. Mulheres de luta do norte a sul, aonde quer que ela esteja. Ainda somos a referência, por mais que o mundo não aceita. Curva-se perante aquela que gera vida e põe um prato de comida na mesa. O alicerce de toda a família. Esquece mesmo na droga, nas ruas ou atrás das grades. No cárcere ela dá a vida, ela dá o sangue, ela se torna um mártir. O nosso foco é correr certo pelo certo. Eu que não posso errar pra maloqueiro nenhum vir me cobrar. Onde eu vou peço licença pra chegar. Mulher de valor, de postura, de todas as etnias. Não abaixa a cabeça pra qualquer um, com ela vagabundo não se cria. O sol que nasce pra uma, nasce pra todas. De todas etnias, mata um leão por dia. Merece o mundo em sua luta, sua coroa. Por todas as tribos é seu legado de vida. O sol que nasce pra uma, nasce pra todas.